Muito boa noite, amigos da Antena Web. Está no ar mais uma edição de Flutuar. Hoje, no dia 10 de setembro de 2011. Esperemos que aproveitem e que gostem destes 30 minutos que temos para vos oferecer de música especificamente em flauta, à volta do mundo. Fiquem bem e até já. Thank you. E assim chegamos ao final de mais uma edição de Flutuar. Prometemos estar de volta na próxima semana, nesta mesma hora, aqui na Antena Web. Tenham todos uma boa semana e ouçam mais 3 músicas de flauta, que esperamos que faça bom proveito. Fiquem bem e até ao próximo sábado.